não me liga, tô batendo punhetinha. Então vem pra minha casa, vou tirar sua calcinha. Tô comendo cheats com menstruação de vaca. Só fazendo vídeo cortando feto com faca. Eu votei no Lula, agora tô me na bunda. Vendo minha prima só na gangada profunda. Eu disse que pro Canon ele veio com as putas. Trouxe 4 gramas só de cocaína pura. Me chama de pedreiro, só cheiro farinha. Tô comendo galo só se for galo de rinha. Não vou pra igreja porque lá não tem maconha. Só vou pra igreja quando eu quero bater banho. Como só a mina quando tu tá no trabalho. Ela só me chupa e senta no meu caralho. Quando você chega ela diz que tá cansada. Porque na sua cama ela já foi estourada. Não mexe comigo porque eu sou do inferno. Vou invento de galo pra poder gozar no externo. Sei que sua mina que é o meu leite paterno. Faz um milkshake que vai ficar tudo certo. Eu fiz essa rima quando fui no cemitério. É só ver se tá quente, mano, não tem mistério. Rima de necrofilia é pedir pra ser banido. Olha pra minha cara e me pergunta se eu ligo. Convoquei a tropa pra colar no meu Discord. Pra ir fazer coisas? Porque a banca é forte. Vendo vários vídeos na transmissão com os cria. Depois da meia-noite vai ter strip com a sua prima. Pra acabar com a rima tô indo pra uma escola. Com 2 Glock na bolsa e uma bomba na sacola. Não tem, mano, não tem jeito. O cara é o brabo, não tem como. Não tem como. Pinto. Eu chupo pênis.